Estou recebendo aqui no estúdio, nesta jornada chuvosa, ele que é presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, equipe profissional, né? A única equipe profissional aqui do Extremo Oeste do Paraná, Arif Osman. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer falar para os ouvintes da RCI. Vamos falar um pouco aí sobre a equipe, né, nesta temporada 2019, que enfim, começou com um calendário cheio, né? Copa do Brasil, Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro da Série D. Infelizmente, dentro de campo, os resultados aí acabaram não vindo, Arif. É, foi o calendário espetacular para o ano 2019, mas ao mesmo tempo, por ser o melhor calendário de todos os tempos, foi o pior financeiramente. Nós não tivemos o apoio da Itaipu Binacional, que drasticamente nos prejudicou, sem contar o pessoal do turismo, as cataratas, essas que são empresas que não apoiam realmente o futebol profissional. E aí a gente ficou numa condição muito difícil de iniciar o ano. Durante o transcorrer do Campeonato Paranaense, foi alternando jogos com a Copa do Brasil, e aí sim entrou um pouquinho de dinheiro. Na primeira partida contra a Copa do Brasil entrou um pouquinho de dinheiro, na segunda entrou um pouquinho de dinheiro, isso nos ajudou a manter o time até agora. Afinal, nós estamos desde dezembro, então são cerca de 6 meses trabalhando, sem ter entrado o patrocínio forte, né? E até vamos falar, né, da questão financeira, que acredito que seja o ponto principal mesmo, né? Porque Itaipu Binacional, por exemplo, anunciou que não vai mais dar patrocínios para o futebol profissional. Isso traz um impacto aí até em todo o planejamento da equipe, tendo em vista as parcerias que existiam em anos anteriores? Claro que sim. Você planeja fazer um ano bom, ter condição de contratar bons jogadores. Futebol, eu sempre costumo brincar que o tal do planejamento é dinheiro em caixa. Você tendo dinheiro em caixa, você se organiza, monta um bom elenco, você vai disputar bons campeonatos. Sem o dinheiro, o planejamento teu foi furado, não tem o que se fazer. Você tenta fazer milagres. E foi o que a gente tentou fazer nesse ano, nesse primeiro semestre de 2019. Nós temos... Foi péssimo, o Foz caiu para a segunda divisão, jogamos fora uma vaga que nós tínhamos na primeira divisão, agora nós vamos jogar em 2020 a segunda divisão. Na Copa do Brasil foi espetacular, porque o Foz ainda saiu invicto da Copa do Brasil, isso conta muito. Você perdeu nos pênaltis, mas dentro de campo você não perdeu, e deu uma condição financeira para você superar o restante do ano e se preparar para 2020 e voltar para a primeira divisão, né? Então a gente tem esse dinheiro separado para você realmente tentar subir novamente o ano que vem. E o Campeonato Brasileiro, para nós, infelizmente, com essas 4 derrotas, as 2 outras partidas somos obrigados a cumpri-las, claro. Vamos buscar esses 6 pontos dessas 2 partidas, coisa difícil de acontecer, o time não vem conseguindo bons resultados, mas 6 pontos significam subir no ranking da CBF, isso é muito importante para a gente. Hoje o Foz, quando a gente começou em 2005, o Foz ocupava na posição número 300 e pouco da CBF, e hoje nós já estamos na 130 e pouquinho. Então o Foz está muito melhor do que 2005, vamos dizer assim. Isso é bacana porque você vai ocupando um espaço que futuramente pode ser uma quarta ou quinta divisão do Campeonato Brasileiro, oficialmente falando, né? Nesse momento nós só nos preparamos para concluir o Campeonato Brasileiro, essas 2 partidas que faltam, e já nos preparando para a Copa FPF. Copa FPF é um campeonato que a Federação Paranaense organiza, com idade até 23 anos, mas é profissional, e vale uma vaga novamente no Campeonato Brasileiro da Série D de 2020. E o Foz vai se preparar para esse objetivo, que é conquistar essa vaga novamente e ter um calendário cheio de novo para 2020. E já está definida até a questão dessa Copa FPF, porque a gente acompanha que muitas vezes é um campeonato que acaba não tendo uma participação assim, de um grande número de equipes, né? Como é que está a definição? Quando que ela começa? Já teve arbitral. Se o Foz não participasse dela, ela seria extinguida nesse ano. Não teria a participação, porque tem que ter obrigatoriamente um clube da primeira divisão e, no mínimo, 4 clubes. E foram 5 clubes que se inscreveram. O Foz foi o único da primeira divisão do ano 2019. Mesmo o Foz tendo caído, em 2019 ele está na primeira divisão. Então, os nossos adversários serão o Independente de São José, o Batel, da cidade de Guarapuava, o Apucarana, da cidade de Apucarana, e o Nacional de Rolândia. Serão os 4 adversários que o Foz terá na conquista desse título da Copa FPF e também na vaga para 2020 no Campeonato Brasileiro. É uma vaga importantíssima. Vale lembrar que no Paranaense desse ano, de 2019, como não houve o ano passado a Copinha, a terceira equipe convidada para disputar o Campeonato Brasileiro esse ano foi o Maringá, pela pontuação no Paranaense, né? Então a gente conseguiu inscrever a tempo na FPF e ela vale realmente o calendário para o Foz o ano que vem. E o ano que vem, divisão de acesso, né? Enfim, o time voltando ali à divisão de acesso. Que planejamento até vocês pensam para esse ano de 2020? Porque financeiramente isso representa perdas, né? Não há como negar que, enfim, sim, não tem cota de televisão nem nada. Como é que fica planejar essa temporada? Eu acredito que nós vamos sofrer bastante, mas, como eu te disse, nós com um pouco de reserva desse dinheiro que sobrou da Copa do Brasil, nós faremos o Paranaense o ano que vem. Teremos dificuldades, sim, mas você tem que se comparar às equipes que estarão na disputa naquele ano. Então não existe facilidade para ninguém, são equipes do teu nível menor, inclusive, e você tem uma obrigação de tentar voltar para o que é bom, que é a primeira divisão do campeonato. O Foz já está se preparando com nessa Copa FPF. Nós vamos montar o elenco base, que é obrigatório até 23 anos, e estamos jogando o Campeonato Paranaense Sub-19 nesse momento. Então a nossa base será a mistura desses dois grupos, do Sub-19 com o Sub-23, e assim reforçando a equipe mais próximo do Campeonato Paranaense ano que vem, reforçando com 5 ou 6 jogadores de mais idade para poder fazer uma boa divisão de acesso e conquistar imediatamente a vaga para a primeira divisão e não ficar na segunda divisão por mais tempo, não. E como é que fica até a questão do apoio do torcedor, a conquista do apoio do torcedor? Porque a gente viu, né, eu falo isso porque aqui na RCI a gente sempre publica ali os resultados, né, dos jogos do Foz do Iguaçu Futebol Clube, e a gente percebeu que tão logo surgiram aqueles rumores, né, aquela questão da possibilidade da equipe se mudar para a Medianeira, houve uma diminuição significativa nas interações, por exemplo, nas publicações que nós fizemos nas redes sociais sobre os resultados do time. Houve uma diminuição, parece que uma perda de interesse até com relação à equipe. Muita gente comentando, fazendo comentários até ressentidos com relação a isso. Como é que fica essa relação com o torcedor, reconquistar o torcedor após uma temporada tão difícil e também essa questão aí envolvendo Medianeira? Não tenha dúvida que nós respeitamos muito o nosso torcedor, entendemos a posição deles, mas sabemos sim que a maioria do torcedor do Foz do Iguaçu Futebol Clube quer o Foz jogando aqui em Foz. Não tenha dúvida disso. Estão loucos para que o time jogue bem e ganhe jogos para voltar para o estádio. O jogador é passional e é assim que o torcedor é passional e é assim que funciona. Então você está mal, ele não vai. Você está bem, ele vai atrás. Quanto ao desinteresse, é óbvio, você dá uma notícia dessa, assusta as pessoas. Mas a notícia é verdadeira. O Foz do Iguaçu realmente tem esse objetivo, sim. Por que esse objetivo? Porque nós temos uma cidade, não menosprezando a nossa cidade, eu sempre digo, Foz do Iguaçu é uma cidade fantástica, só que é uma cidade que você concorre ao mesmo tempo com shows internacionais, com gastronomia em 3 países, com corridas, são várias opções. Nossa cidade é uma cidade que você, num mesmo horário, você tem 5, 6 opções de atrações para você ir. Isso divide o público. Então, nosso objetivo com isso era levar para uma cidade que dependesse muito do futebol. Medianeira dependeria muito do futebol, não teria outra coisa mais importante na cidade. E, ao mesmo tempo, uma cidade que tem um poder econômico muito forte. Nós temos naquela cidade grandes empresas e bancos que tem a sua matriz ali, e o nosso objetivo era trazer essas pessoas para dentro do futebol profissional, e fomos convidados a preparar isso, né? Então nós não imaginávamos sozinhos fazer isso. Então nós temos o contato com o prefeito, com o diretor de esportes, com a secretaria de turismo, com o pessoal da associação comercial deles, industrial, empresarial, com as grandes empresas que nós já visitamos, e depois fizemos uma pesquisa dentro da cidade se haveria esse interesse do público, e foi prontamente aceito. Mais de 80% de pessoas interessadas que o Foz venha jogar em Medianeira. O pessoal que tem o clube que cederia o estádio também já foi contactado, foi fechado com eles. Isso é uma coisa que pode acontecer, vamos deixar bem claro. 2020, 2021 é algo que pode vir a acontecer, né? Como se reverte essa situação? Ah, não, o Foz não vai mais mudar para lá. Reverte tendo apoio dentro da cidade, ué. Que equipe quer ficar numa cidade onde o poder público ou o financeiro, ou os grandes comerciantes ou grandes empresas não se interessam em apoiar? Ah, não vai apoiar porque está com resultado ruim. Não, está com resultado ruim hoje. Mas de 2005 até aqui nunca tivemos tantos bons resultados como a gente teve. Eu quero lembrar vocês que 2019 foi a terceira vez que o Foz disputa um campeonato brasileiro. Quando isso aconteceu na nossa cidade? Nunca. Nunca antes. Quando que uma equipe de Foz do Iguaçu disputou uma Copa do Brasil? Nunca antes. É a primeira vez. Quando que uma equipe de Foz disputou o título paranaense? Nós disputamos título em 2015 e 2018, gente. Então o Foz esteve brigando esse tempo todo nas melhores colocações. Revelamos 11 jogadores que estão espalhados em grandes clubes do Brasil, que em breve tornarão o Foz um time autossuficiente, entrando essa venda, a venda desses jogadores. Então lembro Saferinha no Londrina e Marcelinho, titulares, dois titulares do Londrina. Nós temos percentuais econômicos importantes, PP no Grêmio, Adrian, que está jogando futebol paulista agora, Luiz Beltrame, fora os outros jogadores, nós somos Matheus Olavo, Lucas Brasil, Rafael Schor, nós temos 11 jogadores bem colocados com percentuais importantes. Isso significa o quê? Na venda de um jogador, você recebe 2, 3, 4 milhões de reais que tornarão o Foz uma equipe autossuficiente e tendo dinheiro, volto a repetir, todo o planejamento fica brilhoso, né? Tendo dinheiro, todo o planejamento é o correto. Quanto à Medianeira, nesse momento as tratativas estão normais, avançando, e deve acontecer em 2021, eu acredito, essa necessidade da mudança, não da mudança da sede do Foz, que continuará em Foz do Iguaçu, deixa bem claro, a gente só mandaria jogos na cidade de Medianeira se isso viesse a acontecer. Nesse momento, a gente está renovando com a ABC já para 2020, que a gente pretende subir, pretende conquistar o título da Copa FPF agora e dar uma alegria à cidade nesse segundo semestre. Automaticamente conseguimos o calendário e no início de 2020 tentarmos conquistar o título de campeão paranaense da divisão de acesso e voltar imediatamente para a primeira divisão aqui na cidade de Foz e no estádio do ABC. Agora, com relação até ao apoio financeiro, no ano passado foi tentada aí a questão de um conselho gestor, né, com empresários. Sim. Aqui da cidade, mas a iniciativa acabou não prosperando, né? O que é que vocês pensam até nesse sentido aí de repente tentar trazer novamente essa iniciativa? O que vocês estão planejando? Eu passei toda a responsabilidade naquele momento para o Névio Rafaim e para o seu Veraldo Barbiero, né? Para mim deixar realmente que eles tentassem formar o grupo gestor. E eles não conseguiram. Foz do Iguaçu é bem claro que existe aqui. Você tendo bons resultados, você está indo bem, as pessoas vêm, alegres, são solidárias, dão tapinha nas costas e tal. Mas enquanto você não você chama elas para fazerem parte do negócio, não é o negócio deles e as pessoas deixam de lado. A cidade está acostumada a colher bons frutos com o turismo, entre aspas, né? As pessoas que vêm de todo lugar do mundo e não querem se envolver com outro tipo de assunto. E vamos também deixar claro até essa questão do turismo, porque, de uma forma ou de outra, isso é algo que você vem falando já há bastante tempo, uma equipe profissional de futebol acaba levando o nome de Foz do Iguaçu para fora, né? Divulgando junto a um público que acompanha esportes, consome esporte profissional, né? Não tenha dúvida. A gente falou isso muitas vezes aqui durante esses anos. Uma pena que Itaipu Binacional nesse momento dá uma apunhalada no futebol profissional, porque não acredita que o Foz um futebol desenvolve o nome do destino turístico. É ridícula essa posição do general, mas eles que paguem pelo erro deles. Depois eles vão ver a tragédia que eles estão causando. Acho muito certo eles investirem sim em hospitais para a nossa cidade, muitas coisas, afinal eles destruíram a nossa cidade na época da construção da Itaipu Binacional. Quantas pessoas morreram, foram devastadas suas áreas, perderam suas terras, quantos animais foram mortos naquela construção, naquelas bombas que colocavam lá para destruir as pedras. E hoje eles têm que pagar muita coisa para Foz do Iguaçu, sim. Os royalties são muito bem-vindos, deveria ser muito mais, inclusive. Mas são coisas que eles pagarão com o tempo, porque muitas pessoas vão se queixar. Hoje estamos falando do futebol, mas com certeza muitas pessoas ficarão de fora do cala-boca que a Itaipu fez durante muitos anos com a imprensa de Foz do Iguaçu, com todos os tipos de esporte. Mas uma hora as pessoas vão começar a falar e aí eles vão ver aonde eles erraram. Não tenha dúvida que o Foz é o maior propulsor do turismo. Tenho certeza que o futebol leva o nome de uma cidade, de um destino turístico para todos os lados do mundo de uma maneira muito tranquila, espontânea e limpa. Então é um erro deles em estar fazendo esse momento. E o pessoal do turismo erra sim em não dar apoio. Eles sentirão falta no momento que nós ficarmos parados. Foz do Iguaçu Futebol Clube, portanto, vai ter ainda na temporada, né, disputa aí da Copa FPF. O calendário começa quando? Só para que as pessoas já possam se programar. Nós já estamos trabalhando, nós estamos fazendo a transição da equipe que jogará esses dois jogos agora, para elas já serem uma sub-23. Estamos mandando embora os jogadores acima da idade e já trazendo jogadores até a idade de sub-23. E não vamos parar, nós continuamos jogando agora a Série D. Em sequência, já treinamos já especificamente para a Copa FPF em mês de junho, porque no mês de julho começa o calendário da Copa FPF, que vai até outubro. Nós estamos esse planejamento já em andamento e vamos dar continuidade a ele. Com relação à comissão técnica, como é que vai ficar? O Rodrigo Casca, que assumiu a equipe no momento da Série D, está reformando a sua comissão técnica, mas ele continuará como treinador do Foz. Nós temos contrato com ele até dezembro. Eu acredito que nós não teremos ele na divisão de acesso do ano que vem, porque ele fez um bom campeonato esse ano pela Águia Negra de Mato Grosso do Sul, foi campeão sul-mato-grossense e conquistou vaga na Copa do Brasil e na Série D por essa equipe. Eu acredito que ele trabalhará até dezembro e deixará o Foz para poder seguir seu trabalho. Conversei aqui com o Ari Fiosman, ele que é presidente do Foz Iguaçu Futebol Clube, falando aí sobre o planejamento, né, da equipe daqui em diante. Lembrando também que tem um jogo ainda do Brasileirão que vai ser aqui em Foz, né, contra o Gaúcho, né? Sim, nós jogamos esse final de semana, na verdade, no início de semana, será segunda-feira, o jogo em Brusque, Santa Catarina. A delegação viaja no domingo de manhã de avião a Florianópolis, daí se destina a Brusque. E no outro final de semana, domingo, encerra a participação na Série D, na sua terceira Série D, aqui em Foz do Iguaçu contra o Gaúcho. Arif, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a vocês pelo espaço. Desculpe se eu exagerei um pouquinho nas reclamações, mas vamos em frente. Futebol é isso aí, resultado significa ter mais público no estádio, mais patrocinador nos apoiando. Obrigado.